Não quero ser quem te discrimina, que te corrói, destrói a sua vida. Vida sofrida, lição aprendida. Por que é que tudo tem que ser assim? Pra ser guerreira, luto até o fim. Experiência que me fez chorar. Agora é hora de continuar. Revira a volta, volta e meia. O mundo roda. Revira a volta do destino. Agora é hora. Na febre de continuar. Assim prossegue. Na pura calma eu vou seguindo. Assim que cresce. Revira a volta, se incomoda, então se toca. Tô na ativa, agora é hora e não se apavora. Segue seu rumo tropeçando, esquece o meu. Segue seu rumo, passo largo, eu sou mais eu. Valeu a dica, valeu a experiência, valeu a esperança, esgotou a paciência, mano. A carne é fraca, sou filha de Deus, reconheço os meus erros, caio, levanta meu ré. Esse é um jogo demorado, minuto é minuto, mais um adversário. Tô no combate, também tô no ataque, vacilou, errou, perdeu, lamento, checkmate. Ahá, é mais ou menos assim que se sucede, biquinho tropeçando, te puxando pro alicerce, vixe. O mundo é louco, roda que nem um globo, tambor descontrolado, calibre 38 doido. Tenho minha filha, espelho da minha vida, qualquer vacilo meu pode sangrar ferida, não. Vou me matar num prato de farinha, fumaça dia e noite ou se vendendo na esquina, não. Não é o exemplo, não foi esse que eu tive. Minha mãe sempre trampou, por isso sobrevivo firme. Não vou chocar, não quero ver chorar meu marido, meu parceiro que me apoia a batalhar. Ha! Pensei comigo, o caminho é difícil, enfrento o que for, se precisar eu reinicio o vício. É o meu vício, disso que sobrevivo. Acima disso, Cristo vem. Vem pra trincar, pode até pensar que o jogo já tá ganho, e assim posso somar. Na minha revolta, ou talvez na pura calma, o sangue que ferveu, ação revira a volta. Revira a volta, volta e meia. O mundo roda. Revira a volta do destino. Agora é hora. Na febre de continuar. Assim prossegue. Na pura calma eu vou seguindo. Assim que cresce. Revira a volta, volta e meia. Continuar. Assim prossegue. Na pura calma eu vou seguindo. Assim que cresce. Até parece, então me esclarece, que a vida tá tranquila, que assim posso viver sem teste, sem reprovar, sem nada pra errar, sem marcas do passado, sem medo de voltar mais. O meu começo, aos poucos esclareço, cuzão que duvidou, agora sente o peso mesmo. Que eu errar, na vida tropeçar, insisto na batalha, persisto nas portas fechadas. Lembro de tudo, de cada absurdo, de toda a ignorância, na febre que machuca o mundo. O preconceito, não tinha nem respeito. Lembro de tudo isso, anotado aqui dentro do peito. Parece hoje, 6 meses de gestação, esperando uma criança, esperando pra cantar 2 sons. Era só isso que os porcos admitiam, sem CD, sem dinheiro. Pra mim não importa, é lixo, ré. É o que diziam de quem cantava rap, não tinha opção. Aguardei, agora sente o teste de quem é forte, de quem carrega o nome, de quem tem paciência e experiência pra te dar um choque. Hoje cresci, aprendi e guarda aqui que a vida não é fácil, que o sol nasce do lado errado. Tem que ser forte, não basta só ter sorte. Opinião e objetivo são heranças lá do norte. Peço a Deus que ilumine meu caminho, me dê mais paciência pra seguir nesse longo destino. E se possível, trilhar o meu caminho, olhar pros parceirinhos que batalha aqui junto comigo. É tudo isso, meu Deus, o que te peço? Família, rap, vida, assim pode dar tudo certo. Fica a critério, agora eu espero firmeza, sangue bom, ação, revira a volta, é sério. Revira a volta, volta e meia.